Controle Salvador, boa noite, Azul 9541. Azul 9541, contato radar, sobre a via Cidapuca, para nível 230. Sobe via Puca, nível 230. Tem condições de voar direto a Aracaju? Oi, Jama, Azul 9541. Direto, Jama, grato 9541. Primeiro chama a torre, salva bem 1 no 8, decimal 9 e 5. Dias 2 e 9 e 5, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Torre, Salvador, muito boa noite, voo 970, final visual. Voo 1 no 970, que negar no 0 no meio, autorizado por pista 1 no 0, vento no 20 graus, 5 mais. Livre pouso na pista 10, voo 1970. Que apareceu? Que apareceu? Que apareceu? Que apareceu? Que apareceu? Que apareceu? Que apareceu? Que apareceu? Que Obrigado, Rio 3, 1, 7. levando a pista 1-0, primeira churrasqueira na saída Puca, Gemo, Caju. 1-0, decimal 8, controle, 5-4, 1-5, outra escada. 5-0-3-0 para o equipe de Apojuto 17, pessoal da 10, Puca, Caju. 208 é o controle Salvador, 5-4, 5-4, outra escada, para o equipe 3-0, 4-9, 8-0. Vai sair da Puca, Gemo, Caju. Para o táxi, 3-1-3-150 a bordo, alterna Galeão, 5:20, autonomia. Pesado táxi, Índio e Alfa, chama o trânsito em ponto de espera da pista 1-0. Índio e Alfa, chama o trânsito, 3-1-3. Salvador, Oxalá, 6-3, para a próxima espera. Decolar sem parada? Afirmativo. Pesado, alinhar, decolar, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 5 mais. Pegaria e decola sem parada, Oxalá, 6-3. Uno 246, China Torre, Salvador em 198, decimal 95. Uno 970, autorizado, final ILS X-Ray, pistão na 0, reporte, estabilizado no localizador. Sacara estabilizado, ILS X-Ray, gol 1-1-7. 188, decimal chegada para 2.010. Para 2.010, 1-888. Salvador 1246, do Serra, Machado Salvador, Cidade. 1246, guarde pista livre, que legal no 0 no meio. Guardando no 0 no meio. 1-9-5-4-1, eu chamo centro Recife, e Runa, 2-6-8-5, alternando 2-5-4-5. Runa 2-6-8-5, 1-2-5-4-5, boa noite. Boa noite, um bom voo. Obrigado, bom serviço. Está autorizado final, ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Quero informar estabilizado no localizador 888. Localizador passando zona, voa no 170. Voa no 170, chama a torre de Salvador, 1-8, decimal 95. 295. Torre Salvador, voa no 170. Eu não sei se tiveram, mas minha aproximação, aguarde pista livre. Certo. 1-2-4-6, solo aos 47, libera direito, táxi via alfa, chamei antes da Juliette pra me escutar. Certo, Juliette, informa agora 1-2-4-6. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 069. Excelente, livre pouso no zero, para checar, gol no 170. Estabilizado pista vista 1-8-8-8. 1-8-8-8, chama a torre Salvador 1-8, decimal 95. 8-95, obrigado, boa noite. Boa noite. Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, portão 2-4-6. Mandou boa noite, gol 1-8-8-8, passando em dia Serra. 1-8-8-8, costeiro, aproximação, aguarde pista livre. Vai dar linha, 1-8-8. Após o novo lugar, no parque A no portão 02, a sua direita está autorizado para pushback no portão 3, foi para o táxi. Já faz a cara do gol, a direita, no táxi 2, está por mais de 2 horas. 70, no solo ao 51, libera a direita, táxi Alfa, silêncio da Juliette, não me escuta. É Alfa, abraço da Juliette, boa noite. Autorizado para o 0, vento no 30 graus, 069. Autorizado, posição 1-0, 313, chama o centro Recife, em Una, 28, decimal 35, alterne Una, 23, decimal 8. Una, 28, 35, alterne 23, 8, chaname 313, boa noite. Boa noite, um bom voo. Adeus. Mundo 888, no solo 53, libera a direita, taxa Alfa, resposta de São Juliette na minha escuta. Alfa, São Juliette. Tapo, para interceptar a chegada pela média 1, Kenny H1 no 06, até o Tapo desce para o nível 050, após precisa via para 2000 pés. Desce para 050 na proa de Tapo, 3305. Programa 170, segue via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Eu tenho outro Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, 8, cuidado. Táxi, a gente está no 980, com 88 a bordo, 210, Maceió. Zero táxi, via Pátio, principal Índia. E Alfa, chama fora no estado de espera da pista 0, que negar no 0 no meio. Então, posição na 78, acione a verificação, dessa via chegada a bomba, 81 para o nível 050, o QNH 1-0 no meio. 880, autorizado, na linha em decolar 10, vento no 30 grau 069. Sinal ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Informa estabilizado, 3305. 4959 com a Alfa. Eu estou sinal, eu confirmo o nível. 140, por gentileza. E aí, eu contava 59, está sendo 4? Pronto. Eu não levo 140 o nível autorizado. Em hora do volume de voo, decola da pista 10, primeira curva à direita na saída coral 1 no Bravo. 120, decimal 8, controle, 5423 no 34. 140 aprovado e Léos decolando da 10, primeira curva à direita no perfil da coral 1 no Bravo. 1208 é o controle, transponde a 5423 para o azul, 4959, reporte a puxa da câmera. Confirme o Fátio que se encontra, seu Fátio é 3, a posição é a 4 Lima. Se levar do pushback no Fátio 3, eu quero dar. Quando eu estiver pronto, eu reporto pro puxa pela vez. Tente aí quando pode, então. Chama Centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 225, decimal 45. Reduza para 220 a mais. Reduza para 220 a mais. Chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 295, obrigado, Bahia. 3378, autorizado final ILS X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Portal estabilizado, localizador ILS X-ray. 305, que legal no zero no meio, autorizado pouso no zero, vento 120 graus, 069. Autorizado pouso, 3305. 2, Oceano de Educação, Dessa Via, chegando a Bomb para 2010, quem negar, onda 0 no meio. Pistão 78 chama a torre em Salvador em 1 no 8, decimal 95. Follow Alves 1-0, libera a direita, táxi via Alfa, Juliette 4-5, não me escuta. Direita Alfa, Juliette 0-5, confirma? Imagino. Autorizado o pouso, pista 1-0, vento 1, 3-0 graus, 5 nós. 3178, no solo Alves 14, libera a direita. Táxi via Alfa, Chimete, na Juliette, você me escuta. Direita Alfa, dentro da Juliette, 3178. Autorizado, final ILS-X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizar no localizador. Estabilizado, estabilizador, bom, CDC. Juliette Portão 9. Juliette Portão 9, 3178. 274, informação alfa, autorização positiva. Ciência voz de cópia do 774, prepare e curar o no braço. Chama a torre de Salvador em 118, decimal 95. 95, boa noite. Boa noite. Mudou boa noite, gol 923, estabilizado, vai passar sim, breve. 923, que legal, 0,96, autorizado pouso 1,0, vento 1,30 graus, 5 mais. Pouso na 10, gol 923. Salvador. 459, autorizado o táxi, a parte principal e alfa, chama o ponto no ponto de espera da pista 10, que negar 10 no meio. Parte principal Índia vai chamar no ponto de espera da 10, 4959. Simo, prossiga. Comandante seguro, 180 autorizado, via rota do plano, decola da pista 10, primeira curva à direita, na saída coral, 1 no braço. 120 do sinal 8, controle, 54, 25, transporte. Autorizado, ponto seguro, nível 180, decola da 10, curva à direita, coral no bravo, saída. Controle 1208, transponde 5425 azul, 274. Correto, chega para o pushback, acionamento. Tá. Azul 2774, parte 3, 2 Romeu, pushback acionamento. 274, está autorizado, pushback, já está no táxi. Vou para táxi 2774. Solo aos 26, libere a direita, táxi via Alfa, chame na taxa Aquilo para ingresso no Pátio 3. Chame lá na Aquilo para ingresso no Pátio 3, voo no 723. Salvador, o azul 4959, pode chegar a prova. 4959, venha tudo 30 graus 5 mais, autorizado alinhar e decolar pistão no zero. Livre, alinhar e decolar, cabeça no zero. da Kilo Golf, 723. Sente o rádio para ingresso no Pátio 3, no 723. Guardando, vou na 723. Iniciando a rolagem, passando. Prossiga. A nossa posição vai ser a primeira aqui? Aeroso Lima. Aqui tem quantos passagens atrás aqui na visual matéria? A gente então segue via aqui até a posição 01 Lima, com o 723. Obrigado. Quanto 959, decolou aos 29, chama o controle 120 decimal 8. 208, boa noite. Controle Salvador 4959, boa noite. Decolou, contato agora, sobre a via, seja coral no braço, para nível 140. 140, autorizado via coral no bravo, azul 4959. E a perna na caiu. Zero táxi, via pátio principal, Índia e Alfa, chame pronto no ponto de espera da pista 1-0, QNH 1-0 no meio. 16, pátio de Alfa, contra pronto, todo ponto de espera da 1-0, azul 2774. Chamamento 24, senhor de educação, desta via chegada para o meio de 1 para 2010, PNV 1 no 0 no meio. Chamamento 24. Aí o 2774 autorizado, aliás, decolar 1-0, vento 1-40 graus, 0-69. Aí, recordando essa 1-0, 2774. 174, vírgula 35, chame o controle 120, decimal 8. 20, obrigado.